aquilo que é teu. Grite bem alto, sai pra lá, foi Deus quem me deu. Não deixe ninguém fazer você se afastar daquele que te salvou e pode abençoar. Você anda com Deus e Deus anda com você. Então a frase certa você já sabe dizer. Ah, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo e não abro mão. Ah, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo e não abro mão. Alguém está observando a tua vida, meu irmão. Só espera.